2179 para táxi com 204 a bordo, 4 horas e 15, alternando com fim. Viado 204 a bordo, 3171, livre táxi via Índia, ponte para reporta frequência 18.95, que negão no 099. Via Índia, tá com a espera com o lado 2195. Então, 3191, obrigado por isso. Salvador, Avianca, Alfa, Vitor, Papá. Meu nome é 251, eu chamo Centro Recife, 251, alterna 13395. 251, 3395, meu 251, obrigado, bom trabalho. Oi, Salvador, bom dia, tá 3171, ponte espera da 10, pronto. 3171. Autorizado, Leandro, decolar pista no 0, vento 170 graus, 119. Leandro, decolar pista no 0, vento Salvador, Avianca, Alfa, Vitor, Papá, comunicando, Sérgio de Jabó. Gente, bom dia. 3171, decolado de 47, controle do 0, tá 08. 208, bom dia. Dial, passa 1500. 3171, contato radar na decolagem, voo no rumo de Leda, sobre o 320, vigilância radar. Direto Leda 320, 3171. 3171, chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 13395. 1251, 13395, 3171. Salvador, bom dia. É o 1961. Está no 09, sem intervenção mais, autorização para o avião. 1961, bom dia, é Leão. Autorizado rota Irume, EP9B 857, Mouso, nível 360, saída da Euleda e após direto Irume. Com curva direita após a decolagem, transponda 5121. Autorizado 360 para o Galeão, decola da 190 com curva à direita, a saída da Euleda, Irume, EP9B 857, Mouso, transponda 5121, confirmando o controle 208. Afirma, correto, tá bom, puxa. Salvador, bom dia, voo 99 no meio, informação mais. O 99 no meio, minha identificação, Isso havia bons para 4 mil pés, o ajuste em Salvador no 019. Thank you. 961, tiver aqui acionamento. 961, motorizado, posto, portátil. Salvador, Estrela 6225, bom dia, assim, identificação, dessa via bomb para o nível de voo 050. Via bomb 050. Salve 996, desce a 2010. 2000, gol 996. Salvador, voo 961, pronto para o TAR. POB 166350, Campinas. 961, autorizado TAGS via Índia, reporta ponto de esperador no 0, pronto. Que legal, no 0, no 9. 19, Índia, reportada ponto de espera pronto, 961. 06225. Prossiga. Envio grau de esquerda por 10 mil. Me desviou. 199 no meio, autorizado a aproximação final e LS da pista no 0. Aposto estabilizado. Estabilizado, LS da 0, chamou de estabilizado, voo 99 no meio. Retornando pro de Belo, que é 225. 225. Estabilizado, gol 996. O 996, complete a aproximação final, chame torre, frequência 118, decimal 9. 118, decimal 9, gol 996. Estabilizado, LSA 190. 199 no meio, bom dia. Reporta visual do campo. No momento, sem chuva, pista molhada. Ok, sem chuva, pista molhada, reportará visual gol 999. Visual, gol 996. Gol 996, autorizado pouso, pista no 0, vento 170 graus, 119. 170, 119, autorizado pouso, no 0, gol 996. 1961, não posso esperar a próxima. 1961 autorizado, ali é manter, visto 10. Ali é manter, 1-0, 961. Solas 28, solo 200 mão. 219, gol 996. Gol 9996, livrou na alfa. Gol 9996, 16, prossigo táxi via alfa, reporte antes da Juliette. Via alfa, chamar antes da Juliette, 9996. Na 625, após selo Pro de Duna, autorizado a aproximação final ILS da pista no zero. Após selo Duna, autorizado, cano. 1 decolado 230, controle 20 décima 8. 208, 961, obrigado, senhor, bom dia. Após alfa, ingresso Juliette, posição 08 indicada. Alfa Juliette, posição 08, boa, 996, graças. Controle Salvador, bom dia, voo 961. 961, contato com radar na decolagem. Aleda, sobe ao 360, vigilância. Está intercortado, se eu poderia confirmar. O Aleda e subir ao 360, vigilância, 961. E Meda para o 360, vou 961. Salvador, 1759, identifique, desça a 4 mil pés, via bolsa, ajuste no 019. Estabilizado, 6225. 6225, complete a aproximação final, chame torre, 18, decimal 95. 95, já. Bom dia, Oxalé 6225. Oxalé 6225, bom dia. No momento não chove sobre o campo, pista está molhada, reporta visual. Oxalé 6225. 62, 25. 093, acione identificação, letra via, ponto para o nível de voo 050. Teste via, ponto 050, no 093. Foro 961, chama Centro Recife, frequência 12545 e alterno 2685. 2545, 2685, 961, obrigado, senhor. Bom dia. Bom dia. 12199. 219, 6285. Sola final 6225, livrou. Oceaner 6225, autorizado táxi via taxiway Alfa Juliette, posição 07. Alfa Juliette, 07. Azul 4040, bom dia, pronto, cópia? Autorizado com fim, 0 via Pesulo 21 na primeira, nível 360. Perfil de saída Argo, após a posição Elefa, pistão no zero, primeira curva direita. Transponder 5130, frequência do controle Salvador em 120.8. Autorizado com fim, Liga 360, primeira aerovia, Peso Lu 21, a saída agora após a Alfa, primeira curva direita. 5130 Transponder, 1208, Porto, Azul 4040. Azul 4040, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Bono 759, desce para 2.000 pés. 2.000 pés, Bono 759.